Novo Mega Robson. Você agora é espetacular. E aí, meu performático DJ Jefferson? Tá na hora do show do Rob. Vamos pra cima! Abaixe agora. Sinta o performance agora. A pressão do Rob dentro de você. E o Gui? Do Eletro! Para aí! O meu parceiro Cássio, tá todo mundo comigo aí. Está, meu amigo. E aí, Alexei? Chegou de Nova York, veio conhecer aparelhagens do norte. Ele é desquieto e é... Alô, Irã. Fala aí. Abaixa o robô rapidinho aí. Nada que eu vi. Como é que é assim, ó? Como é que é? Alô, Rodriguinho! Bora pra cima que o performático chegou! DJ Jefferson! O meu parceiro Rafinha entrou. Rafinha, ele tá comigo aqui. I'm in Miami, bitch. One step on scene, y'all know me. Cause I walk with a lip like an old school pimp, a real OG. I'm rocking bangs, I'm in the scene. I got a Red Bull and vodka up in my hand. Hey. Bora começar, começar, começar. E o performático DJ Jefferson. Um, dois, três, vai. DJ Jefferson. E o show do Ruby. A gente vai botando assim, ó. Japonês do Barreiro, ele tá comigo, japonês. Não chega, ó. Oh. Bora, Carol. Então, o amor que sinto por você não é de TV, não é nenhum sonho. Aonde se esconde? Tô à tua procura, ó, oh, meu amor. Se você só quer brincar com meu coração, menino, vem me beijar. Menino, vem me beijar. Mega Robson. Logo vem me amar. Não sai do meu pensamento. E você? Te quero a todo momento. Menino, vem me beijar. Vem logo. Olha o performático, performático, performático. Vai tocando. Toca performático. Robson. Como é que é? Nossa canção, eu quero te entregar meu coração. Tira a emoção. emoção de estar aqui. Então, ver você tocar pra mim. Supa, parará, pa, parará. Sinto tua voz dentro de mim. Ah, me chamar, ah, ah, ah. Não consigo disfarçar. Mega Robson! Dentro de mim. Ah, me chamar, ah, ah. Rodriguinho do Ouro de Nós. Publicou seu blog que é sobre me amar. No Jamonês do Barreiro. Pelo Adriana. Já na sintonia do Robô. Vou te dizer, ciúmes do que ler. Não lembro dizer que era pra valer. Que meu coração pertencia a você. Richard de Carol, tá todo mundo aí. Não se apegue tanto assim. Oh, oh, oh. Só quero um amor se for pele a pele. Me pegue, me abrace e me dê calor. Mas aí você se apaixona por aquela mulher que é mais nova que você. Aí você chega e diz assim pra ela. Pra cima. Meu hobby. Manda aí, MCG. Sucesso. Vamos tocando só as melhores e as principais. Hoje aqui no Dizer. Ela já sabe o que é amor. E foi preciso eu ensinar. Mas ela só sabe dizer. E o quê? É. Como é que é? E me ama e adora. Diz. Me apaixonei outra vez. Mas era uma menina, só uma menina. Meu grande amigo Marcelo. Mas e aí, Marcelo? De 16. Eu me apaixonei outra vez. Mas era uma menina, só uma menina de um pouco mais. De 16. Pra dar turma hoje aqui no Dizer. E você? Mas eu te amo. Eu vim saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer, mas quase enlouqueci. Nem vem dizer que você tem outro alguém. Sei que não mereço, enlouqueço se estou longe de ti. E o motora? Dizer, esse motor é 10, viu? Sozinho, mesmo sem querer, só penso em você. Entro no seu Orkut, clico no seu álbum, fico admirando você. Mas sabe aquele sentimento, minha filha? Todo esse sentimento nem parece. A mais alta e a mais alta ainda. Tua. Já foi? Você é a dos potentes do brega. Parece por favor. Não comigo. Dê um sinal. Oh, oh, oh. E cadê você? Então diz. Que some. Olha o

eletrizante do Pará. Júnior. Aperta o peito, é um dia que eu não...

A nossa canção vou te tirar para dançar, pra gente se amar. Porque você não vem também, preciso te encontrar. Na pororoca vou estar naquele mesmo lugar, quando o DJ tocar. A nossa canção vou te tirar para dançar, pra gente se amar. Na pororoca, DJ Beto tocou a canção pra nós. Eu fiquei só de mansinho, escutando a sua voz. Olha, meu amor, por ti me apaixonei. Foi na pororoca que eu te encontrei. DJ Beto tocava a canção do nosso amor, fazendo as pensas e mandando seu amor. Você não sai do meu pensamento, não dá jamais. É o Hobby, é o Hobby. Quero mais a sua maior emoção na dança. E até 6 da manhã, o Você Curte o Hobby. Quando escuto a sua voz, dá vontade de te amar. Liga o rádio e uma canção toca em mim, dá vontade de dançar. DJ Geleia, toca o meu coração assim. Eu viajo na levada desse som em mim. DJ Geleia, toca o meu coração assim. Eu viajo na levada desse som em mim. Eu fico pensando onde você está. Então saio a te procurar. Como é que é? Mas não consegui te encontrar. Já não sei mais o que fazer. Nasci tão longe de você. Não aguento mais. Te juro, não vou suportar. Sei que vou te envolver, conquistar seu coração. Curtindo a nossa canção com a equipe Pescara, tocando os melhores sons, fazendo a galera dançar. Forte no seu coração, equipe Pescara. Cada segundo te desejo. Eu sei, você também me quer. Mas tem medo de se entregar. DJ Gini, eu quero poder te amar. No pop som preciso ter o seu amor. Curtindo o pop som, DJ Gini é quem vai tocar. Nossa reta final.